Turma Tupi, tá na hora da gente se despedir. Tá na hora de dar tchau. Dar tchau? Por quê? Pra quem? Pra chupar.